Essa noite que passou eu quase enlouqueci. Com o pensamento nela não consegui dormir. O dia inteiro fiquei preso no maior sufoco. Outra noite foi chegando, acabei ficando louco. Outra noite foi chegando, acabei ficando louco. Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão. Essa mulher desarrumou meu coração. Essa mulher desarrumou meu coração. Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô. Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão. Essa mulher desarrumou meu coração. Essa mulher desarrumou meu coração. Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão. Depois que essa mulher apareceu na minha estrada, a vida virou uma barra pesada e complicada. Tô bebendo todo dia, ainda estou achando pouco. Uma paixão desse jeito deixa qualquer homem louco. Uma paixão desse jeito deixa qualquer homem louco. Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão. Essa mulher desarmou meu coração. Essa mulher desarmou meu coração. Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô. Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão. Essa mulher desarmou meu coração. Essa mulher desarmou meu coração. Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô. Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão. Essa mulher desarmou meu coração. Essa mulher desarmou meu coração.